Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já podeis, da pátria filhos, ver contente ó mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Lembra disso, hein? Você é da época em que a gente desfilava no 7 de setembro ao som de fanfarras tocando os hinos nacionais? Não? Que pena. Sim, então você vai pirar com o programa de hoje, que vai colocar os hinos à paisana. Para começar, vamos com o filósofo grego Sêneca. Ninguém ama sua pátria porque ela é grande, mas porque é sua. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Quando eu era menino em Bauru, todo ano tinha aquela expectativa no mês de setembro. Era o mês do grande desfile. Eu morria de inveja dos garotos que faziam parte da fanfarra. Mas eu nunca tive coragem de tentar tocar qualquer instrumento. Eu admirava e me resignava a desfilar pela avenida. Eu era um entre os milhares de meninos e meninas que representavam suas escolas naquelas manhãs de setembro. O momento maior do desfile era a apresentação da banda marcial do Liceu Noroeste de Bauru, uma das escolas mais tradicionais da cidade, com uma banda composta de jovens na faixa dos 15 a 18 anos. A cor predominante era o vermelho, as fardas eram lindas e a energia daquela banda deixava todos admirados. Eu acho que eu decorei todos os hinos e guardei para mim. Pois bem, lá por volta de 2005, eu estava procurando CDs de gente nova para tocar aqui neste programa, quando visitei a Mauro Discos, uma loja maravilhosa aqui em São Paulo, repleta de independentes. Um CD me chamou a atenção pela capa maravilhosa. O título também era lindo, Ventos do Nordeste. O artista, um tal de Eliezer Seton. Mesmo sem saber o que era, eu comprei o CD, e quando botei pra tocar, uma faixa chamada Eu Sou o Forró foi um petardo. Menino, senão eu dou-lhe um nó. Preste atenção no serviço, menino, eu sou um forró. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe um nó. Preste atenção no serviço, menino, eu sou um forró. Fiquei encantado com aquele som brasileiro até a alma, e tanto fiz que acabei achando o Eliezer. E depois de conversar com ele por telefone, acabamos nos conhecendo. Uma figura que me contou sobre um projeto no mínimo curioso. Ele estava pesquisando para gravar um CD só com hinos brasileiros. Mas ele queria gravar de um jeito diferente, sem aqueles arranjos marciais. E chamaria de Hinos à Paisana. Eliezer mandou-me uma amostra e eu fiquei extasiado. E daí? Bom, peraí. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma surpresa para você. Pela primeira vez, o Café Brasil trará um convidado. Ele mesmo, Eliezer Seton. Café Brasil! Eu tô diante de um forrozeiro. E o cara tem o cabelo dele é dourado, a barba dele é dourada, ele é gigantesco, é um alemãozão. E o cara canta forró. Eu tava esperando encontrar um nordestino padrão e de repente encontrei aqui um europeu, né? Que história é essa, cara? De onde vem isso? Me conta um pouquinho da tua raiz. Olha só, o sobrenome Seton é sírio. Meu avô era sírio, né? Meu pai, filho de sírio, tanto é que ele cantava samba, era sambista, era rei momo e cantor de samba. E ele era, o nome dele artístico era o gringo do samba, Seton Neto, o gringo do samba. O gringo, porque filho de sírio, tarará. E aí eu neto de sírio. E aí alguém pergunta, mas teu pai cantava samba, você canta forró? É a mesma coisa, ou seja, o molejo, a divisão, o balanço, tá, não está no tanto, é que Jacques do Pandeiro. É samba, aquele é samba, aquele é forró. Então forró e o samba está por ali, tudo por perto. Então é herança. Então eu de boca fechada, eu passo por um gaúcho. Mas abriu a boca e o Nordeste vem à tona, vem à tona. Não tem como. E aí você começou um projeto que era recuperar uma série de hinos. Eu me lembro que você fez uma pesquisa extensa, né? Porque o... Pra definir repertório. Com o tempo acaba se perdendo. Quer dizer, a letra vem com algumas mudanças, a gente acaba... É, e você mergulhou. Conta um pouquinho disso. Meu Deus do céu, olha só. Primeiro definir as dez. Definir as faixas. Para mim, o meu princípio básico era os hinos que eu vou cantar são os hinos que eu tenho um fragmento qualquer dele na memória. Uhum. Uma coisa que eu me lembro, uma coisa que mexa, que eu... Epa, esse eu me lembro. Uhum. Porque a quantidade... quando eu comecei a pesquisar, foi que eu descobri a quantidade imensa de hinos que existe de toda sorte. Uhum. Tudo bem. Mas eu queria aqueles que batessem, eu digo, e como a minha memória, de alguma forma, pelo que eu digo, que eu já ouvi muita coisa, rádio, TV, jornal, revista e tal, eu tenho uma referência em mim mesmo, que eu sei que os hinos que eu conhecesse, com certeza, a maioria deles seria de conhecimento da maioria da população. Sim. Aí vamos para os oficiais, hino nacional, hino bandeira, hino da república, hino da independência. Uhum. São os quatro hinos oficiais. Uhum. Aí vamos para as forças armadas. Marinha, exército, aeronáutica. Mas olha só, marinha, qual cisne branco que em noite de lua... Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul? O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. O exército, o cara não sabe que é ele, mas sabe que quando eu disser assim: nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. Nas cores de nossa farda rebrilha a glória, fuge a vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva for a terra, rebrilha a glória, fuge a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Bom, e aí? Aeronáutica. Aí eu na internet busco aeronáutica. Cadê aeronáutica? Eu nunca ouvi, nunca ouvi. Bom, aeronáutica não entra, ou seja, não entraria. Ficou de fora aeronáutica. Bom, nesse mesmo dia que eu vi aeronáutica pela primeira vez na internet, vou dormir e durmo com a televisão ligada no canal Sesc TV. Uhum. E aí a televisão me faz dormir e eu, quando eu acordo de manhã, acordo ao som de uma música na televisão. Diga, essa música eu conheço. Que música é essa? Eu conheço. Era um programa da aeronáutica na Amazônia. Uhum. E o fundo musical era na aeronáutica. E aí eu digo, essa música eu conheço. Aí me levanto, vou pro computador, reabro e localizo o hino. Aí eu entendi. Se a minha questão era ter uma referência, uhum, das músicas, eu estava ouvindo pela segunda vez o hino da aeronáutica. Sim, foi um aviso, né? E um aviso, hora. Caramba. Aí o Donato dizendo assim, como... E aí como assim, olha, Eliezer, você tá maluco? Uhum. Você vai gravar o Exército e Marinha e vai deixar a aeronáutica de fora? Você gosta tanto de voar? Uhum. Maravilha. Escuta. Aí o hino da aeronáutica. Escuta um pedacinho dele. Vamos, filhos altivos dos ares, nosso voo ousado alçar. Sobre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus enfrentar. Astro-rei desafiamos nos cimos, bandeirantes audazes do azul. As estrelas de noite subimos para orar ao Cruzeiro do Sul. Contato, companheiros, ao vento sobranceiros, lancemos o roncar da hélice a girar. Maravilha, que delícia, cara. E aí, para completar o repertório tal, já tinha Canção do Tradicionário, que inclusive abre o disco, porque como o disco é a paisana, eu não preciso obedecer a hierarquia, porque um disco de hinos, naturalmente, ele começaria com o hino nacional. Não. Começa com Canção do Expedicionário. Por quê? Porque ela é um grande convite ao país. Ela convoca o país. Uhum. Ela é o seu programa. Ela convoca o país de ponta a ponta. O Guilherme de Almeida, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, paulista, e fez essa música em 44, foi gravada por Francisco Alves, junto com Espartaco Rossi, o maestro Espartaco Rossi. O Guilherme de Almeida foi quem trouxe o haikai para o Brasil. E eu me apaixonei por uma coisa simples. Guilherme de Almeida, na Canção do Tradicionário, ele dá um banho de intertexto a hora toda. E o que eu mais gosto de fazer é intertexto. Então ali era o meu colega Guilherme de Almeida, poeta Guilherme de Almeida, era o meu colega do intertexto. Dá um exemplo do intertexto. Lá vai. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco, da Chopana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Essa Chopana onde um é pouco, dois é bom, três é demais, uhum. Na realidade, na Chopana é a casa de caboclo, uhum. Que é justamente de Héctor Tavares, a melodia. Uhum. A letra, não sei se é Luiz Peixoto ou Juraci Camargo, fica nas dúvidas. Mas a casa de caboclo diz, numa casa de caboclo, um é pouco, dois é bom, três é demais. Entendi. Quando eu vi a métrica da canção, eu vi que a solução que o Guilherme de Almeida achou, e eu adoro essa antidivisão também, foi justamente da Chopana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Aí já tem a casa de caboclo, pra mim, de cara, amigo. E tem mais pela frente, a letra inteira. A música, o poema é enorme, são quatro estrofes. Eu cantei duas, as tradicionais duas. Francisco Alves gravou isso. Então, ela abre o disco, que ela é um grande convite, e o formato que ela ficou, ela começa só você... Quer ouvir um pouquinho da canção do Expedicionário? Vai lá, vamos ver. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. A glória do meu Brasil. Delícia. Engraçado que isso aí eu aprendi quando era criança, né? E nós temos uma faixa de idade parecida. Parecida. Uns 50 e alguma coisinha, né? Quando a gente era moleque na escola... Nós aprendemos tudo isso aí, a gente cantava isso aí e curtia, mas uma criança de 10, 6, 7, 10 anos não tem, não consegue entender letra e nada, entende o hino pela melodia e tudo mais, né? Fica, e depois que a gente cresce, a gente esquece, né? Larga isso tudo e de repente, o que é um hino hoje? O hino é aquele momento em que se abre o campeonato de futebol e os caras estão cantando, na Copa do Mundo todo mundo canta, ele tem aquele poder catártico, né? Eu não sei, deve ser com você, eu até hoje eu me arrepio, cara. Se claro, evento, pra todo mundo se arrepia. Se eu for em qualquer evento, eu tô claro, aqui na claro, esquina, claro. Começa a tocar no Nacional, eu fico arrepiado. E não é por nacionalismo bobo, não. É que isso toca na alma da gente, quer dizer, já é um poder já tá que o hino já tem, né? E você, ao recuperar esses hinos aí, traz de volta esse tesouro todo que estava escondido, porque, né? O hino nacional, quer não, ele é o mais divulgado. Discute-se muito que ninguém sabe a letra do hino nacional. Que dirá as outras letras de hinos? Agora, os fragmentos desses hinos, todos nós temos na cabeça. Então, das músicas do disco, dos quatro oficiais, das três Forças Armadas, e aí as outras três que faltavam, a canção do Expedicionário, que nós já ouvimos um pedaço, aí vem o Avante Camaradas, que eu só conhecia. Eu mesmo não sabia que tinha letra, mas a melodia eu conhecia. A banda marcial sempre faz isso nos desfiles. Desfilei isso. Isso tem uma letra maravilhosa, que é um dos mistérios que o disco levanta, que eu deixo claro que essa letra, apesar de algumas fontes atribuírem a autoria dela a alguém, não. Essa letra, o autor é desconhecido dessa letra. A música, sim. A música é do mesmo autor da música do Cisne Branco, que é Antonino do Espírito Santo. Mas isso é uma história que eu vou contar no livro que virá depois. Mas aí o Avante Camaradas está lá e está esse registro. Escuta um pedacinho. Avante camaradas, ao tremular do nosso pendão, vençamos as invernadas com fé suprema no coração. Avante sem receio, que em todos nós a pátria confia, marchemos com alegria avante, marchemos sem receio. Cara, eu desfilava isso quando era moleque, né? Tá com a fanfarra da escola tocando, cara, que loucura. E de quebra, o que tornou a ser a décima a faixa do disco, da quantidade do repertório, a música que eu em contato com o Rio do Hora, que eu tenho amizade com o Rio do Hora, já participou de um disco meu e tal, e a gente troca muito e-mail. E aí, quando eu falando sobre o projeto, ele na época disse, você vai gravar Fibra de Herói? Eu digo, o nome não, não era... Mas quando ele cantarolou, eu digo, caramba, eu conheço isso. O começo de Fibra de Herói, talvez a pessoa não conheça. Toca aí, escuta. Se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte. Afronta, se lava com fibra de herói e gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva tremula, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Maravilha. Tudo bem, mas isso é o começo. Agora o refrão é onde ela me pegava. Quando eu vou ver a autoria da música, Guerra Peixe, maestro César Guerra Peixe, e Teófilo de Barros, filho, nada mais nada menos que um alagoano de São José da Laje, certo? Então o alagoano entrou na fita, por acaso. Aí as pessoas perguntam, mas o Hino de Alagoas não entrou no repertório? Não, não entrou o Hino de Alagoas, tem um papel, já tá acontecendo o trabalho dele. E esse repertório desse disco é um repertório nacional, né? No Brasil, hinos à paisana. Deixa eu lembrar aqui então, ó, só para ver o que é que tem nesse disco. Nós vamos estar com a Canção do Expedicionário, O Hino à Bandeira, que é maravilhoso. Olavo Bilac, que maravilha, né? Cisne Branco, que é a Canção do Marinheiro. Avante Camaradas, Hino dos Aviadores, Canção do Exército, Hino da República, Fibra de Herói. Que é essa da Bandeira do Brasil, também chamada Bandeira do Brasil. O Hino Nacional, evidentemente. O Hino Nacional vem na faixa 9. E o Hino da Independência. Que coisa. Japonês da pátria, filhos. Que a gente na escola falava já japonês, tem quatro filhos. Japonês da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, ouve mãe mais poderosa, zombou deles o Brasil. Ouve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eliezer Setom, com a gente aqui no Café Brasil. Cara, nós temos um material para fazer uns 40 programas, vamos fazer mais, né? Mas deixa eu te agradecer aqui pela visita, cara, e dizer para você que eu tenho te acompanhado aí desde 2002, foi quando eu peguei pela primeira vez, foi assim, sem querer, você mandou para mim todos os CDs, tenho tocado no programa, você é sócio do Café Brasil, né? E eu tenho certeza, com esses daqui que estão chegando na mão agora, o pessoal vai ouvir muito mais Eliezer Setom. E eu quero ouvir você aqui no Sul, cara, nós temos que trazer isso para cá. É, vamos tentar fazer uma bagunça aqui, para mostrar para o Brasil que essa coisa tem que ser a nossa raiz. Eu quero chegar no Sul, não com o Pires na mão, mas com o Pires à mão. Luciano Pires, a seu dispor. Um abraço. Espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever. E avante, brasileiro, sempre avante. Gravai a buril nos pátrios anais o vosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumpri o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguer do belo Brasil. Ei, Jesus, ossos, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo. Pois então, que tal esse projeto em Hinos à Paisana? São poucas as pessoas que ainda dão valor às coisas que formam nossas raízes. Meu amigo Eliezer Setom fez um trabalho cultural da maior importância, que eu duvido que vai tocar nas rádios, mas aqui toca, né? Verás que um filho teu não foge à luta. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Brasil. Hoje quem esteve aqui foi Eliezer Setom com nossos hinos, um banho de Brasil. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Quer mais, hein? www.lucianopires.com.br. E pra terminar, Eliezer Setom. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.